YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora certa, apoio Mural, soluções em mídia exterior. 10:01. Obrigado pela sua companhia. Uma excelente noite de sexta-feira para você. Fique agora com o programa Memória do Rádio. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Tão reunidos num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, boa noite. Neste programa, vamos, numa só edição, homenagear dois artistas, um do rádio e outro da música instrumental brasileira. Os dois não pertencem mais a este mundo. Do rádio, o reverenciado é o saudoso colega Haroldo José, a quem conhecemos no final da década de 60 e com ele trabalhamos nas rádios Cultura e Bahia. Depois, Haroldo José, que fazia o Sexy Herald na Rádio Bahia, transferiu-se para a nossa Rádio Educadora, onde pouco tempo depois nos reencontramos. E aqui, Haroldo narrou por muito tempo o nosso programa Encontro com Chorinho, ainda apresentado aos domingos pela manhã aqui na Educadora. E é daquela produção o especial de Jacó do Bandolim que vai ocupar o espaço deste nosso programa. Considerado um gênio na execução do seu instrumento, o bandolim, Jacó Pique Bittencourt é o homenageado deste programa com seus chorinhos que marcaram época na música popular brasileira. Filho de pai farmacêutico e mãe polonesa, Jacó Bittencourt passou a infância e adolescência no bairro Carioca da Lapa. Durante o período escolar, vivia no internato e suas primeiras aventuras musicais lhe custaram um castigo. É que um dia, os alunos estavam em fila para cantar um hino nacional, como era comum na época antes do começo das aulas. Para surpresa geral, na metade do hino, Jacó introduziu uma segunda voz a toda altura. Os colegas gostaram, mas os professores o repreenderam severamente, deixando-o retido na escola até a noite. Tempos depois, quando estudava no colégio americano, Jacó tentou harmonizar alguma coisa numa gaitinha de boca, mas também não foi adiante. Contava Jacó que aos 9 ou 10 anos, ouvia um vizinho francês e cego tocar um violino. Interessado pelo instrumento, ganhou da mãe um violino. Mas o arco do instrumento era cansativo e ele passou a pinicar as cordas com grampos de cabelo, sem saber que havia um instrumento adequado para esse modo de tocar. Cordas quebradas, despesas, reclamações, até que um dia uma amiga de sua mãe, ao tomar conhecimento do problema, esclareceu devidamente as coisas. A solução era comprar um bandolim. E foi mostrar na Guitarra de Prata o instrumento exato para Jacó, um bandolim. Foi desse modo que o aluno do colégio americano, Jacó Pique Bittencourt, travou seu contato inicial com o bandolim, instrumento que mais tarde seria incorporado ao seu próprio nome. Sem método nem professores, nele Jacó fez seus primeiros solos aos 12 anos. Estudando sozinho, pois não tinha amiguinhos no bairro, nem liberdade para ir à rua, Jacó passou a reproduzir as mudinhas e valsas que ouvia em sua casa. Seu primeiro bandolim, do tipo saúva, era parecido com uma cuia e tinha procedência italiana. As primeiras músicas, modinhas e valsas. Aos 14 anos é que ele se deparou com o choro e o primeiro deles decorou aos pedaços, aprendendo os sons escassos que vinham de um edifício perto de sua casa. Ali se reuniam, entre outros, Carmen Miranda, Lamartine Babo e o saxofonista Luiz Americano. Foi esse choro de Luiz Americano, batizado com o título de Eduquiá, que despertou no jovem Jacó Bittencourt o gosto pelo ritmo que cultivou por toda a sua vida. O contato com Luiz Americano aconteceu pouco tempo depois. E daí em diante, Jacó começou a frequentar as rodas de músicos. Segundo Jacó, ele acompanhou todos os grandes cantores de sua época e citava entre muitos Orlando Silva, Carlos Galhardo, Noel Rosa, Aracy de Almeida e Ataulfo Alves. Mas antes de passar à condição de solista, Jacó participou de inúmeras gravações fazendo centro, inclusive na gravação original de Ai Que Saudades de Amélia, ao lado de Ataulfo Alves. O bandolim centro que abre o samba era tocado pelo jovem Jacó Bittencourt. Ainda como centrista de bandolim, Jacó Bittencourt teve outra passagem muito importante na história das gravações de 78 rotações. Ele também chegou a gravar com Luiz Gonzaga e esse fato aconteceu no começo da carreira de Gonzagão, numa fase em que ele era apenas solista. E esse encontro de Luiz Gonzaga e Jacó aconteceu durante a primeira gravação do Rei do Baião na RCA Victor, quando foi documentado o famoso chorinho regional Vira e Mexe. O solo de abertura do disco é também de Jacó do Bandolim. Em 1933, Jacó do Bandolim estreava em rádio, tocando na Rádio Guanabara. Mas como não gostou do ambiente, logo saiu de cena e só retornou em maio do ano seguinte, desta vez para trabalhar na Rádio Educadora do Rio. De 1936 a 1937, trabalhou com Pixinguinha, que tocava flauta e dirigia o conjunto, tendo no violão de Lermando Reis e no pandeiro João da Baiana. Depois resolveu criar o grupo Jacó e sua gente, atuando em rádio e no acompanhamento de artistas da época. Curiosamente, Jacó só foi estrear em disco em outubro de 1947 na Continental, quando gravou na face A de um 78 rotações o seu choro Treme, Treme. Chorinho vibrante, repleto de técnica e todo moldado no estilo dos anos 20, Treme Treme teve lançamento ocorrido em setembro de 1947. A composição é do próprio intérprete, que permaneceria na gravadora Continental por 2 anos e ali teria 4 discos. O espantoso neste lançamento de Jacó foi o sucesso que alcançou o outro lado do disco, que era a valsa Glória, do pistonista Bonfírio de Oliveira. Em plena época de ritmos estrangeiros, harmonizações e orquestrações exóticas, uma valsa consegue fazer sucesso no rádio e Jacó chama a atenção do público para um instrumento que até então permanecia relegado à condição de centrista ou acompanhante. O êxito desse disco de estreia do bandolinista causou surpresa até mesmo na direção artística da Continental, que resolveu arriscar outro choro. E Jacó lança do mesmo compositor, Bonfírio de Oliveira, o chorinho Flamengo. Do outro lado daquele disco, Jacó não deixou de incluir uma valsa. Gravou Salões Imperiais, de sua autoria e no estilo bem conservador. A essa altura, não havia em todo o país estação de rádio ou baile animado com vitrola que não tocasse Flamengo, Treme Treme, Glória e Salões Imperiais. Jacó podia até ali considerar-se um artista realizado, mas preferiu repetir a fórmula de valsa e chorinho, lançando em outubro de 1948 o seu Remeleixo. Chorinho buliçoso, Remeleixo ocupava a face A do antigo 78 rotações e no lado B estava a valsa Feia, de sua autoria. O quarto suplemento da série e também o último disco seu na Continental sairia em janeiro de 1949, trazendo 2 chorinhos. Flor Amorosa de Calado e Cabuloso do próprio Jacó. Apenas 4 discos de 78 rotações estava definida a carreira de Jacó Bittencourt, que em maio de 1949 ingressaria na RCA Vitor. No mês seguinte, sua nova gravadora apresenta ao público o primeiro disco de Jacó em sua nova fase. De um lado, o tanguinho Despertar da Montanha, de Eduardo Souto. Na outra face, o choro Língua de Preto, de Honorino Lopes. De lá para cá, ou seja, de julho de 1947 até o seu desaparecimento, em 13 de agosto de 1967, foi um suceder ininterrupto de preciosidades musicais. Jacó gravou de tudo, da valsa ao frevo, da mazurca ao samba, da rancheira aos xotes, do forró ao choro. Mas foi nesse último gênero que conquistou lugar privilegiado na música popular. Executando com facilidade todos os instrumentos vibrados por palhetas, Jacob Tancur criou ou adaptou instrumentos como a tuba de cordas, o barítono de cordas, o vibraplexe e a violinha, espécie de violão tenor. O instrumento que estamos ouvindo, a violinha, espécie de violão tenor, é uma criação do próprio Jacó, num choro também criado para esse instrumento. Jacó também tocava violão e chegou a gravar choros e valsas com guitarra portuguesa, mas foi o bandolim a razão maior do seu sucesso na música popular brasileira. Seu sucesso repousou quase totalmente no choro. Porém, com a mesma técnica e sentimento que tirava das cordas do bandolim um chorinho ou um choro-canção, Jacó também criava momentos magistrais na execução de uma valsa. Assim era Jacó do Mandolim, um gênio da música instrumental que venceu barreiras, formou e influenciou gerações inteiras de bandolinistas. Poucos, no entanto, se aproximam de sua sensibilidade musical. Del Rian, seu aluno e que há poucos anos chegou a fazer um disco com os inéditos de Jacó, fala a respeito de seu mestre. Eu conheci o Jacó em 1961, mais ou menos. 61, é, final de 60, início de 61 e até 69, né, quando ele faleceu. E outra coisa também, eu quase toda semana estava na casa do Jacó, né. Eu participava das tocadas com o Jacó, assim, casa de amigos dele e na casa dele. E ele passava sempre na minha casa, dava uma buzinadazinha, me chamava para sair com ele quando ele estava com vontade de tocar e coisas, chamava um outro violonista, e só assim, né? Agora profissionalmente nunca tocamos. Thank you. Na história do bandolim na música popular brasileira, poucos foram os instrumentistas que não sofreram as influências de Jacó. Talvez por isso, mesmo aqueles que não conviveram com ele ou não foram seus alunos, ainda conservam o seu repertório e estilo de tocar o choro. Um outro instrumentista que também tem procurado preservar a obra de Jacó é o carioca Joel Nascimento. É ele quem fala da importância de Jacó como chora. Conheci Jacó, de muito poucas vezes com ele. Agora, aprendi muita coisa ouvindo, entendeu? É, precisa se estabelecer mostrar, para não haver equívoco, que às vezes no Rio houve várias vezes, a imprensa publicava que eu tinha sido aluno de Jacó e coisa. Não, eu aprendi muita coisa ouvindo ele, entendeu? E até hoje tiro alguns partidos de coisas que eu considerava boas em termos de bandolim, que foi um tremendo inovador do instrumento. Quando você vê o trabalho de Jacó no bandolim, ele mudou até a forma anatômica do instrumento, o formato do bandolim. Estamos apresentando um especial com a história e o choro de Jacó do bandolim. Agora, um pouco da personalidade de Jacó do bandolim, traçada por amigos, admiradores e seu filho Sérgio Bittencourt. Para Sérgio Cabral, crítico de música popular, Jacó do bandolim foi, junto com Pixinguinha, um dos maiores instrumentistas brasileiros de todos os tempos. Já Mozart de Araújo, presidente do Clube do Choro e falecido há pouco tempo, afirmava que o choro de Jacó tem a linguagem de sua época. E o maestro Radamés Nhatari dizia que no choro os outros tocavam bandolim. Jacó tocava Jacó. Thank you. Ainda na opinião de Sérgio Cabral, Jacó era o homem mais polêmico que ele já conheceu. Almoçava às 9 horas da manhã. Chegava ao cartório onde trabalhava como escrivão às 11 horas. Saía às 17 horas e retornava às 19 horas. Jantava, ia para o seu arquivo pesquisar ou para o jardim de inverno de sua casa. Sua hora mais sagrada era a hora de ensaiar. Não admitia nenhum ruído, nem a tosse de algum desprevenido gripado. Seu filho Sérgio Bittencourt, numa entrevista a Luiz de Miranda, crítico musical de O Globo, confessava: "O que mais me impressionava em meu pai foram o caráter, a firmeza de seus pontos de vista e sempre a incrível e neurótica sensibilidade musical. A música para ele era outro mundo. Com certeza o seu único mundo real. Muitos ainda virão por aí tocando bandolim e que venham. Mas nenhum deles poderá tirar o som que ele, e só ele, tirou do seu pequeno e precário instrumento." Está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade, hoje estou para chorar. Ouvintes, o que estamos apresentando é uma reprise do Encontro com o Chorinho, produção nossa, e que em seu início tinha como narrador o nosso colega Haroldo José. O especial desta noite é também a nossa homenagem ao saudoso colega e ao instrumentista Jacó Pique Bittencourt, o Jacó do bandolim. Lamentos é o nome desse choro. Seu autor, Pixinguinha, o ídolo de Jacó. Foi justamente executando Lamentos numa apresentação no palco do Teatro Casa Grande que Jacó sentiu os sintomas do primeiro infarte. Aplaudido de forma vibrante por mais de 500 pessoas, na maioria jovens, ele começou a passar mal. Porém, não se deu por vencido e atacou outro chorinho, o conhecido Murmurando. Thank you. Também na execução de Murmurando, a plateia irrompeu em aplausos e mal Jacó terminou de fazer o solo, seu drama foi percebido. Retirado às pressas do palco, o consagrado bandolinista foi internado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio. No dia seguinte, 22 de março de 1967, o filho do instrumentista Sérgio Bittencourt aponta a grande dose de emoção como causa de tudo. "Conheço meu pai", afirmava Sérgio. "Sei que o infarto, agravado pelo edema pulmonar, adveio de um só fato. Ser aplaudido daquela maneira, e por jovens e tocando música tradicional. Ele não esperava uma reação tão positiva e uma identidade tão imediata." Depois do seu primeiro infarte, em 1967, Jacó vai ao médico e este lhe pergunta que cigarro fumava. "Minister", respondeu. "E quantos maços por dia?" "Cinco, seis, por aí." "De agora em diante, isso não pode acontecer. O senhor fumará apenas um maço de Minister por dia." Jacó passou a comprar um maço de Minister, outro de Continental, outro de Hollywood, outro de mistura fina, outro de LS e outro de uma sexta marca. "Quantos maços de Minister o senhor está fumando por dia?" perguntou-lhe o médico na consulta seguinte. "Um", respondeu Jacó do Bandolim, que morreria 2 anos depois. Esse depoimento é do crítico musical Sérgio Cabral. Thank you. Além de excelente músico, Jacó também criou um repertório dos mais expressivos em choros, polcas, valsas, xotes e até frevos, todos à altura de sua maestria de executante. Músico, portanto, de sensibilidade incomparável, Jacó ainda gravou e divulgou peças de outros autores, como Pixinguinha, Nazaré, Anacleto de Medeiros e Noel Rosa. Criativo e polêmico, Jacó custou a admitir a bossa nova e suas dissonâncias vindas do jazz. No começo, chegou a criticar Tom Jobim com seu samba Chega de Saudade. Mas depois de muito resistir ao samba, acabou aceitando o convite de sua amiga Elisete Cardoso para tocar a criação de Jobim, acompanhando o Zimbo Trio. Isso aconteceu na memorável noite do dia 19 de fevereiro de 1968. O espetáculo foi no Teatro João Caetano, no Rio. Naquele dia, Jacó topou o desafio e fez uma apresentação considerada histórica. Daquele espetáculo, selecionamos alguns momentos que vocês vão ouvir agora. Thank you.

25 anos fazendo o bem feito. Aberta também aos domingos e feriados. Copy Art, vencedora do Top e Best of Mind. Na Educadora, 11 horas e 3 minutos. Olá, eu sou Leto Vieira e você está na 107,5. Sou Educador FM. Obrigado pela sintonia e uma boa noite para você. Para começar, tem Chico Buarque.